vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. E eu vou cuidar de galo, povo marcado e povo feliz. E eu vou cuidar de galo, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada, a única velhice chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. E oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. De Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.